Salvador, 6747 da Web Ponte 5, feedback estacionamento. 4235 estabilizou? 4235 estabilizado. Chama a posição 2862. Obrigado, obrigado. Muito boa noite, azul 4235, final baixa pra final estabilizado. Tente, continua a aproximação, vai dar atualização de pouso 4235. Ando azul 4235. 076, seu solo aos 23, liga direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Alfa, antes da Juliette, mantendo esse sono, 076. Pato 235 de pouso, 140 graus, 10 mais, pista 10. É, o do. Está autorizado pouso, azul 4235. A 2 está autorizado, chame táxi. Três, 398, autorizado LS, reporta estabilizado, 1021. Autorizado LS, portaremos estabilizado, 1029, câmbio. Solo aos 26, libra direita, táxi via Alfa, chama antes da Juliette, na minha escuta. Na Alfa, chama antes da Juliette, na sua escuta, azul para descer. Ok, Guarulhos 360, cópia? Autorizar 360 Guarulhos, na Zulu 16, via Belo Horizonte, decola da 10, curva direita, saída da Euler, da Bridge, aerovia, e código 5064 acionado, controle 120, decimal 8 na saída. É, o nível 360. Fechando para acionar. Aguardando o Inter Juliette, no teste de bem. Afirmativo, mantém a posição. Avança. Salvador, web 6747145350, com 5 para o táxi. A gente vai aguardar o início do táxi da aeronave com a sua frente, depois segue ela até o ponto de espera, champanhe para decolar. Segue o voo, 6747. Já está se montando a GDF, aluno 423. A gente mantém a posição aguardando para seguir a aeronave Gol que está na Alfa. Vai aguardar para seguir a aeronave Gol que está na Alfa, Gol 435. O táxi até o ponto de espera à sua direita, chame pronto a decolagem. No 076, observe a aeronave Webjet à sua esquerda, que vai iniciar o táxi. Após ela, ingressa no pátio para a posição número 2. Após o Web, iniciar o táxi, prossegue para 2, voo no 076. E o Azul 4235 na Alfa vai seguir o Gol à sua frente, sua posição será 3, entrando no pátio. Vai seguir o Gol, após, vai ser a 3, a posição Azul 4235. Completa a chamatória 118.6. 118.6, 3398, boa. E mantém a posição. Torre Salvador, boa noite. Altan 3398, estabilizado. 1-0, passou externo. Preenche, checado, travado. Ciente, autorizado. Pouso, pista 10, vento 150 graus, 1-0, nós, 3398. Pouso autorizado, 1-0, 3398. Mantenha um bom espera. Mantém. O solo gol no 10-5 vai aguardar a sanidade da web. Para tomar um pouco mais lá do ponto de espera para prosseguir, que está muito próximo. Não, obrigado, mas não sei se é suficiente, mas sem problema, a gente aguarda o ponto de espera. Ok, já vou alinhar outro gol ali, já mais um minuto só. localizada Lima, Mateus 604. Solo 34, livre direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, não me escuta. Viva direita na Alfa, Juliette na escuta, 3698. 604, colo pronto, livre decolagem, vento 1, 50 graus, 109. Quem se a gente aguarde para 4 minutos? Aguarde. É a 747 autorizada, né, Lima 310. Ah, Lima 310, é a 747. Pronto, aguarde, está saindo? Para Juazeiro, Norte 350 mil via Pesuru 19, decola da 10 curva esquerda, saída da Momo, transição Froti, aciona 5066 e o controle 120 do 8. Fechão para acionar. 604, decola os 35, controle 208. 208, uma boa, 604. Boa, o 6747 como ponto, livre decolar, 160 graus, 10 mais. Livre decolagem, o SMA 747. 3398 na AFA, autorizado esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8, 3398. Saiu da Momo, Vila. 70 Momo, no 604. Decola os 37, controle 120, decimal 8. 108, web 6747, boa. Controle de Salvador, boa noite, web 6747. Boa noite, 47360, Cedo Del, vigilante. 360, Del, 6747. 384. Minha 224 não havia chegado a mão, desce para 2000 no 021. 021, a mão do IC descendo. Pode voar, senhor, presente para a Duna? Duna negativo. Web 6747? Prossiga 47. Poderia coordenar Broad Bridge para o 6747? Aguarda. Aguarda. O 4 está autorizado, Chumitanex. Minha 747, mantenha a saída, chama a Recife agora, 1251, no termo 3325, 6747. 1251, 3325. Voo no 604, chama a Recife, 2685, alterna 12545, no 604. Chega no 2685, alterna 2545, 604, uma boa. Boa. frente, está livre o táxi, o telefone de espera, chegando para decolagem. Quatro na remota autorizado, puxa acionar, chame táxi. Agora para Boa posição, Bomf, reporta no ponto ideal para descida, 555. Boa, Bomf, vai reportar no ideal descida, 355. Autorizado alinhar e decolar, metrô 13, vento 140 graus, 10 nós. Controle Salvador, boa noite, TAM 3178, quem tem informação alfa? Firme. O TAM 3178, quem tem informação alfa? 178, reporta atingindo 150. 3178, alguma possibilidade de burn-up de TAP ou Duna? Autorizado Mari, dá presente. Foi de Mari, 3178. Para o táxi, eu passo a área de 2224, sinal com 3. 2 a autonomia de 2,050 minutos da terra na Santa Lente. Está livre o táxi, passarinho, confio em Hotel B? Alternativa é Santa Mesa. Hotel B. CAB 29, corrigindo. Ok, 29 a bordo, livre táxi, via Pátio Índia. Chame então de espera, pronto para decolar. Pátio Índia, ponto de espera, pronto para decolar, de passarinho de 2,224. 18 metros. 18 metros. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Boa. Estamos aí, aqui uma pista um pouquinho mais próxima, tipo, pelo, dona, tipo assim. Autorizado pelo. 50, obrigado. 50, controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, boa noite, senhor. Tchau, Beto. Valeu. Falou, bom voo, senhor. T5, aguarde cópia para Confins, um minuto. Salvador, boa noite, Oceanero 63. 1-3, decolado no perfil da Dael. 63-1-3, sobe 360, vigilância. 60.